Super Controle. Sim, chapas, está começando mais uma edição do Super Controle Podcast, dessa edição Pocket. Eu sou o Matheus Sigler, estou aqui com o Julie. Estou aqui ouvindo comentários e interagindo com vocês. Augusto Fuca. Olá, de volta da cidade Big City para Barbosa, né? Isso aí. E Yuri Hillian. Olha só, pessoal, e aí, São Paulo, um abraço, ABS. Era pro Frajola tá aqui, mas ele foi preso nível GTA 5 estrelas. Busted. Isso, vocês não vão saber, vocês vão ter que futricar, stalkear o Facebook dele. Vocês estão falando sério, tá me assustando. Sim, foi bizarro. Depois a gente conta pra ti. O Lanzoni não pôde vir também, o trânsito, né, da cidade pequena é demais. O Lanzoni tá de velotral. E é isso aí, cara. Nós hoje, o Lima não apareceu, a gente chegou atrasado por causa do Frajola Busted. Pois é. Mas esse podcast aqui, ele não vai ter blocos, ele vai ser só sobre desventuras em São Paulo, do Super Controle e EBGS. O título é BGS ABS. Isso, com certeza. É isso aí. Pois é. E então, é isso, né? Se vocês querem ouvir os e-mails referentes ao cast de Mortal vs Street, só semana que vem. É isso aí, vamos esperar. Ainda dá tempo de mandar o um e-mail. Olha ali. Isso aí. Veja, então mandem. Então, quem curte mais o Cabal, mais o Honda, né? Honda e peito. Honda. É, porque o Honda é parecido com o Faustão, mas tem a banheira do Gugu. A resposta, só no Super Controle. Só no Super Controle 2. E o Blanca, que é do Brasil, né? Então tá, vamos lá? Super Controle Podcast. BGS, eu não estava gajinho. Eu ia falar, por que que tu não foi, cara? A gente não, encheu não fui, o saco, né? Pra aí, cara. Vou usar a mesma piada que eu usei com várias pessoas, né? Que não é uma piada, é a realidade. Eu não fui porque eu trabalho. Não que vocês não trabalhem, mas... O trabalho é sempre a desculpa maior, cara. Não é desculpa. Fica a dica de site. Então deixa eu te falar, .tumblr.com. Um site só com desculpas que gurias dão pra não sair com os caras. Como a que eu conheci essa semana, estou muito cansada porque fiquei o dia inteiro na piscina. É verdade, né? E lá tem outras. Não. E lá tem outras como, fiquei fazendo uns freela, tem uns lance pra fazer, chegou uma prima minha aqui. Tem um filme pra assistir. Olha, enfim. Mas eu não fui por causa do meu trabalho, eu não posso faltar nele, assim. Tipo, se eu chegasse pro meu chefe, assim, eu vou pra São Paulo, tá, esse dia, então eu não vou vir trabalhar ali. Ele ia fazer que nem assim. Um Rugal. Risos. Risos. Eu então... e o Fuca chegamos na quarta, só que... Só que quinta, não, né? Chegamos na quarta, só que não. A culpa é de Porto Alegre, a cidade de cocô aí do Yuri. Pois é, né? Já... Agora a culpa é da minha cidade. Claro, essa cidade. Nossas aventuras começaram cedo na fila com tia Enza, Matheus Six. Tá aqui pra eu. A tia Enza é uma mulher... Enza. Ó, 50 anos, e outra palavra, trovou o Fuca, ABS. Não, não trovou nada. Eric Seika ficou com ciúmes. É mentira. Porque papo psicológico sobre a filha com coeficiente inteligência baixo foi contigo, senhor psicólogo. Papo de comércio exterior foi contigo. Foi toda noite. Então, PSY. Então, ela trovou nós dois. Marca, escuta aí. Tá bom. Tomara que ela escute. Então. E-mail. Olá, meninas. Sou a tia Elza. Enza. Enza, isso. Mas enfim, né? O nosso voo era previsto para chegar às 15 para as 11 da noite de São Paulo. Chegamos às 4 da manhã, ABS. Só deu um pequeno atraso, né? Pequeno atraso, alguns pequenos problemas, né? De acidente... No aeroporto, atraso de voos... Porto Alegre, né? Nem vou falar. Enfim. A fila não ligava, né, cara? Ficaram ali, né? Não, resumindo, a gente chegou lá, o táxi levou nós até a casa do Eric Seika. Grátis. De graça. Foi pela mesma coisa, aí, né? Aí a gente dormiu, conhecemos o Lima. Acho que ele é um mini Vin Diesel com a cara do Eduardo Cullen. É mais ou menos isso. Olha. É um jovem raparigo. Six quis dar o cu o fim de semana inteiro. Six queria dar meu pé num, cara. Olha a frase. Uma pede pro Yuri. Direto, Yuri, sem vaselina. Diga se estou mentindo ou não. Não está. Inclusive, nós recuperamos He-Man. E no He-Man, também já queria dar pra todo mundo. Foi incrível. Mas vamos contar como foi a Brasil Game Show. Sim. E aí, como é que foi a imprensa lá? Vocês saíram de imprensa? Pois é, o Fuca é tadinho. O Fuca é só se dar mal nessa vida. Pois é, filas. Porque eu entrei direto. É evento de fila, né, cara? A gente devia ter ido mais cedo também. Pois não sabia. Como foi a primeira vez, a gente não levou microfone, a gente não levou cartão, a gente não levou uma câmera decente. Não levamos nada que era pra ser. Ou improviso, né? Foi no improviso. Porque a gente tá emocionado. Os caras lá estão cheios já de fazer imprensa, que eles já sabiam tudo. E nós lá. Primeira vez, que legal, tem refri grátis. Olha ali. E tem biscoitinhos. Mas um problema já que eu até ouvi no Games on Rocks foi as filas que o pessoal não se cadastrou. Porque eu cheguei lá e tava assim, ó, você é imprensa, você cadastra aqui, coloca o teu e-mail que tu recebeu, que tu cadastrou, não o do site, sabe? Teu e-mail próprio. Que tu isso. E aí que tinha que enviar a foto pra eles fazer o teu cadastro, saca? E o Fuca não recebeu nada. Eu não recebi esse e-mail aí que e não tá, foi o né? único, porque eu falei lá com o Gus na fila e eles do Electronic. Também não receberam, O Eric te mandou um ABS. Eu pedi pra ele, conheceu meus amigos do Rio Grande do Sul, eu estava muito bêbado. Eu acho que sim. Tá, eles estavam na fila e o Fuco foi pra fila. Uhum. Daí eu entrei com o Dico nem sei imprensa do que foi. Não viu, cara. É um VIP por natureza. Eu só vi o nome lá, Diego Martins, Diego, é. Dico. E aí, tá, a gente entrou e tal, recebemos o horário e tal, eu entrei, né? É. Eu recebi todo o horário das conferências que iam ter e tal, eu já tinha perdido da EA e tal, fuck this shit, vamos lá caçar as outras, depois a gente vai pro evento. Uhum. E aí a gente foi, eu e o Dico, daí a gente foi te chamar, né, e tu falou, tô na fila ainda, vai demorar pra caralho. Não vai rolar, pois é. Essa fila aí era o seguinte, né, tinha computadores na entrada, assim que o pessoal ia lá, digitava o e-mail e na hora era impresso o seu nome para colar no crachá, assim, com o nome da pessoa e o site, veículo a qual representava, né? E eu não consegui isso, como mais muitas pessoas não conseguiam. Então tinha uma fila de imprensa pra ir lá. E essa fila, então, o que que era? O pessoal ia lá, a menina fazia o serviço manual pra ti, elas imprimiam o que tinha ali e tal. Só que tava demorando tanto, assim, que eu fiquei uma hora e alguma coisinha na fila. Aí veio uma moça lá, que é, acho, da organização do evento, uma moça maior, não o pessoal de staff. Aí ela veio com um monte de crachá de imprensa sem nenhum nome, e ela parava um por um e dizia, oi, qual é o seu problema? Aí a pessoa começava a contar, ela disse, tá bom, e dava um crachá pra ti. Ela chegou pra mim e disse, oi, qual é o seu problema? Eu falei, oi, eu sou... A boca falou, meu pau é gigante. É, então... pois é, me ajuda. Faz Bender's Dick. É, aí eu falei assim, eu digo, olha, eu sou do site Super Controle, eu vim com o Matheus, que é meu colega, ele já conseguiu o crachá, eu não consegui, tá legal. Ela deu na minha mão e foi pedir pro próximo, sabe? Então, quer dizer, se Julie chegava lá e dizia, eu tenho um site, ela disse, tá bom, aqui está o crachá. Mas é que quinta era, saca? Um dia pra imprensa, o pessoal não ia entrar lá. Também. Mas, então, eles confiaram na... Mas entrou, eu sei que eu... Confiaram na boa fé, confiaram na boa fé das pessoas. Mas aí tem um erro também, depois a gente chega no fundo dos staffs. Pois é, aí em virtude disso, perdi a conferência da Sony, que Matheus pode falar, né? Que foi a mais legal de todas, porque era uma mini E3, assim, tinha três telões gigantescos, assim, no meio, claro que era maior, e daí tinha as cortinas com as fotos dos jogos que eles iam falar, sabe? Daí mostraram o gameplay do Puppeteer, primeira vez mostraram o gameplay do Puppeteer. Mostraram o... Tu que viu, não fui eu? Sim, eu não lembro. O Last of Us, o... Mas foi só um trailer, assim, né? Não... O God of War, o mesmo trailer da E3, a mesma jogatina de jogabilidade da E3 do Ascension. Foi legal porque a conferência era toda em inglês. Quem não entendia, mas, né? Que bom. Falava, coitado, não ia entender nada. Que bom, não, mas que bom, curto coisas em inglês. E aí eu pensei, bom, legal, mas serão todos assim, né? A gente saiu, tinha lá suco, vinho, champanhe pro pessoal tomar, assim, lá na salinha de imprensa. Mas a lástima é que vocês não chegaram antes. A gente não chegou antes. E perderam aquela bolsinha muito foda aí. Eu ganhei uma bolsinha pela metade, que tu ganhava uma bolsinha da Sony com uma camiseta, com um pôster do Ascension, ganhava um negócio do PlayStation All Stars, eu acho, uma revista, eu ganhei tudo menos a camiseta, que legal, né? É. Camiseta do aí, várias novidades, todo mundo já sabe aí do Machinima BR, dos canais novos aí. Isso aí. Da mudança da PlayStation Plus, da PSN, blá blá, falaram bastante coisa. Mas todo mundo já sabe, os três a gente nem precisa comentar aqui. Mas foi bem divertida a experiência ali, daí eu pensei, bom, serão todas assim, né? Não. Não, só que foi bem diferente, que a gente pensou, bah, serão conferências gigantescas, só que não foram. Que a gente desceu lá pra sala de imprensa, daí tu já tava liberado, sim, né? Eu tava liberado já. Então, o Fuca perdeu a melhor conferência do dia, só. Pois é. E atrasou tudo, né, naquele dia. Tinha conferência depois da Hoplon, acho que era, né, aquela de jogos... Não era da Hoplon, era uma outra. Não, essa aí não, nem foi essa conferência. Não saiu? Não, não saiu, porque... Ninguém tava tinha... aqui, saca? Que tinha da Ubisoft depois, né? Sim, a Ubisoft era bem depois. Sim. Tinha a da... do Harada. Sim, sim. Que sim. Ele não era pra dar conferência. A questão é que ele foi lá pela Sony pra dar autógrafo, saca? E tirar foto com as pessoas. Tirar foto com a galera, e ele foi pago pra isso, assim. Foi o que o Correio tava me contando lá no dia. O criador, o produtor dos Tekken. E aí? E aí, Frajão? E aí, Frajão? Tá, voltou da prisão já? Aí, o Yuri, certo? Frajão, tá bem, cara? Tá tudo bem contigo? Tô, só fui quase preso, só. Frajão, estava falando que conhecia o produtor do Tekken. O que tu acha disso? Desde o Tekken 2, velho. Tekken... O Arada lá? É. E aí, deixa eu te contar um pouco da entrevista aí, tô falando pra galera. Tá. Porque, assim, o Caio, eu encontrei o Caio lá, e o Teixeira, e o Zito Silva, acho que é o Heitor. Também. E aí, ele... Ah, o Arada tá meio puto já. E nós, por quê? Daí ele contou essa história que o Arada foi lá só pra dar autógrafo, saca? Não, pra fazer conferência. Nenhuma. E eu correndo e falou, ele tá sempre puto. E nós, por quê? O que houve? Ele contou e ele falou, ele vai ter que dar uma conferência depois, explicando o Tekken Tag 2, que já tá em lançamento aí. E, saca, por quê, né? Ele não vai ganhar nada pra isso. E ele, louco pra ir embora, saca, tava com a mina dele lá, a mina dele, gata pra caralho. Sério? Modelo japonesa. Ó, sim. Muito, meu Deus do céu. Fotos. No mínimo, né? Não. Vocês conheci. Não bateram fotos? E aí, senhor da câmera, bateu foto? Porra, Fuca. Por quê? Como porque assim? Ele está na coleira. Não pode. Não, mas procast, né? Procast. Devia ter falado que é procast. Aí, ó, iam cortar o tico dele fora, depois em casa. Em casa. E aí, eu até queria falar com ele, mas depois eu ia falar, ele tá puto aí, não sei o quê. Ele tava com um assessor de imprensa que ele falava... Ele tica japonês, né? Então. Vou indicar o japonês, vai me dar um pau, né? Um golpe de karatê. E aí ele falou lá do Tekken Tag 2, o pessoal pediu, o pessoal fez bastante perguntas, até o Ives perguntou lá pra ele, uma parada lá do Eddie Gordo, como é que ele conseguiu na época, essas coisas que não tinha internet, né? Até ele falou, não tinha internet na época, eu tive que pesquisar lá no Japão, com um americano que dava aula de capoeira pra aprender as coisas do Brasil e tal. E aí a gente começou a falar, ouvindo lá as perguntas e tal, só que eu falei, Dico, vamos vazar, né? Já o que a gente queria escutar, já foi, sabe? Tinha Globo lá filmando ele. Até apareceu no Jornal da Globo, acho. Sim, apareceu no Globo Esporte. Globo Esporte. Não, no Jornal da Globo apareceu também. Ah, é? Uhum. Eu vi no Globo Esporte. Nesse dia tinha muita gente, cara. Tinha essa conferência e foi legal. Depois a da Ubi, eu fiquei meio decepcionado. Só que os caras são gente boa pra caralho. Fuca pode falar também. Tu falou com o Bertrand, né? Eu falei com ele quando tipo, nós estávamos ali sentados no início e ele veio. Ele pediu se são jornalistas. São jornalistas. Nós, sim, sou. E ele, sim, sou, né? E aí ele, bem-vindos, então, fiquem aí à vontade, com aquele sotaque francês dele, massa, fiquem aí à vontade, nós em vamos... Português, mas achei massa, porque ele disse isso pra nós, e depois ele repetiu pra todo mundo na conferência, ele disse assim, hoje não vai ter nenhum vídeo, porque vídeo vocês veem na internet. Ele falou bem isso aí. Vai ter o Filipe, não sei o que, aqui, do Charme aqui, que é o cara que tá fazendo o Assassin's Creed 3, que fez o U, não sei o que, aproveitem e perguntem pra ele o que vocês quiserem, aproveitem que o cara tá aí, sem vídeo. Aí, opa, só aí, aproveitar, né? Que não era pra eles trazer isso, né? Pois é, né? Assim, pelo que o Correio tava me contando depois, muitas coisas foram em cima da hora. Eles trouxeram muitas, os gerentes da Sony, do Pop Theater, trouxe o criador, não sei o que lá, e a imprensa não sabe. Nós não somos uma imprensa super ultra forte. Sim, sim. Mas quem se cadastrou deveria ter recebido o e-mail do que ia ter, sabe? Com certeza. Do controle. Organização, né? Exato, e o IG, o pessoal do IG, que é grande, o Correio falou que eles não recebiam, não sabiam informações, sabe? Eles chegaram no dia, vai ter o Silvio Luiz aí, vai ter o cara aqui e tal, vai ter o produtor, não sei o que. Porra, como assim, avisa antes, tá ligado? Não, mas o pessoal se preparar e tal. E tipo, a sala de imprensa tava quente pra caralho, o pessoal tava reclamando muito, porque era muita galera. E tipo, nós somos pequenos, sabe? Nós somos Uber Controller, mas tipo, tinha sitezinho lá muito menor, tinha blog, qualquer blogzinho. Mas isso a gente pode até falar depois e o pessoal ficou puto, o pessoal que era... Mas isso aí o cara lá, o organizador lá da BGS... Sim, o Tavares falou. O Tavares falou isso aí. Até da Ubi a gente perguntou algumas coisas, que a gente teve que buscar o Yuri no aeroporto, né? Agora a culpa é minha, porque vocês vieram me buscar. Verdade, porque a gente ia ficar pra conferência pós da BGS da Konami lá. Pá, mas daí não rolou por causa do Yuri, né? Sim, que ficou cedo, queria saber todas as novidades da Assassin's Creed 3, aí o Eric... Não, mas eu falei com ele no outro dia. Tem que buscar Yuri. Aí chorou o Six lá. Chorei. Os vídeos ter ficado lá, depois a gente se encontrar. Não, de boa. Bem capaz, né? Depois eu falei com ele no outro dia. Mas olha só, aqui o que eu achei legal assim disso daí é que vocês ficaram mais próximos, né, das pessoas que fazem os jogos. Isso aí é muito maneiro. Não, isso, cara. Isso o trânsito era muito tranquilo, assim, sabe? No primeiro é que era só quinto dia de imprensa, né? Então era bem tranquilo. É que era feriadão, né? Então e tava vocês conseguiram. Tinha uma coisa da Nintendo lá, eu não fiquei sabendo. Mas a gente já chega, já chega assim. O primeiro dia devia ser dois dias de imprensa, tipo o Tokyo Game Show, porque o primeiro dia foi só conferência, saca? E o segundo. segundo dia deveria ser só pro pessoal ir lá jogar, meter a mão no jogo, ver qual que é, saca? E não deu tempo de fazer isso. Tinha no não, primeiro tinha, dia. Tinha, só que tinha. Não deu tempo, a gente é, cara, ah, vamos ver as conferências, pô, vamos ver os caras. Talvez eles fiquem aí só hoje. Sim. O Harada acho que ficou no outro dia também, mas eu não sabia, saca? Eu acho não, que não. Ficou. O Harada porque... ficou? É, sim. Parece que ele ficou mais um dia, sim. Sim. Ele ficou lá dando autógrafo. Só que tinha muita gente depois, e tá? Só que o pessoal lá, o do Charm, então é o Felipe lá do Assassin's Creed também, só dando autógrafo nos posters, saca? Uhum. E aí que eu encontrei ele na sala de imprensa outro dia, eu comecei a falar com ele, com o meu inglês, whatever, pra pedir do jogo e tal. E queria pedir alguma coisa relevante, assim, né? Esse, os DLCs do jogo e tal, uhum. Mas daí eu me engreguei toda... Ah, desde a assim, cara, tô emocionado. Eu não estava junto na não sou jornalista. Eu não poderia ter ajudado o Cico. Não, eu falei, ah, não sou jornalista, eu vou puxar o pau dele. Então, fui lá e chupei. E aí, eu fiquei falando com o cara, se for pra cara do jogo, né? Deu, porra. Depois daí que eu falei... Ele se realizou, sim que se realizou. Pois é, depois que eu falei com o Bertrand, o cara, a gente boa pra caralho. Ele mora em São Paulo, tá? Ele tava comentando lá. Sim, sim, comigo, sim. E não sei o quê. Já tu mora aqui, então? Ele é assim, agora eu tô morando aqui, não sei o quê. Sotacão brasileiro, francês, né? É, tem uma. E aí ele tava feliz pra caralho, assim. Ele tava vendo a galera no outro dia, assim, lá, vendo o jogo. Eu falei, pô, e como é que não rolou o Assassin's Creed 3 ali pro, gameplay, pro Play 3 né? E tal, o pra teste. Nós jogar. Uma demo. E ele, é, deu uns problemas e tal, não explicou. Ah, isso aí foi muito feio, cara, na minha opinião. E aí, eu pedi pra ele, tá, e o português BR, o trailer? Eu não fiquei toda a imprensa ontem, tive que sair pra buscar um amigo, Yuri. E aí eu comentei, vocês vão lançar em português BR, desistiram e tal, com a dublagem, né? E ele me falou, eu até falei pro Frajola isso ontem, né, na gravação, né, nós tava comentando. Isso. Que ele falou que ele, fizeram uma gravação do jogo, uma dublagem, isso foi uma merda. Ele falou que, não falou essas palavras, né, mas ele falou que não ficou legal como eles queriam. E aí eles vão lançar o jogo pra não atrasar no Brasil ao mesmo tempo, assim, agora, final desse mês até. E vão lançar uma dublagem DLC depois de graça melhor, assim. Um pessoal bom contratado. E foi, bah, foda isso, parabéns. Ele, pois tem que fazer isso, sabe? É, mas foi bom isso aí, já tendo uma legenda, cara. Já tá valendo, não, uma legenda tem só. Mas só. Mesmo assim, ó, muito não, bem. Não, por mim, tudo exemplo faz, a ser saca. Seguido, exemplo a ser seguido. Não, é verdade, tanto faz. Porque a Ubisoft é a porra que mais tem curtido no Facebook, e tem mais de milhões de gente. Não, eu sei, mas um se, tipo assim. A Ubisoft Brasil tá crescendo pra caralho. Certamente, se eu tivesse a opção, por exemplo, o Uncharted 3 já tinha a opção. Em português. Não, eu não jogo em português. Não, eu não. Frajola joga. Sabe? Sim, tipo, eu realmente. É atrativo a mais. Eu é, português pra mim não faz diferença dublagem em português, mas eu acho que eles se preocuparem em fornecer a língua do nosso país, eu acho muito foda, sabe? Porque todo mundo tá fazendo isso agora. Eu acho tem muito que, foda. Tem que ter essa localização. É a vez agora. Do Brasil nos games. Não, é que porra, tu tem que ver que agora o mercado brasileiro de games aumentou bastante. Ele falou no jornal que tá em terceiro, quarto lugar. Cara, é, pois é, meu. É, tá. Então tem isso... que ter outra visão do nosso país. Pois é, sim, até com complementando aqui, eu achei o PlayStation Beta All Stars até depois de jogar lá na BGS. É beta? É, sim, sim, é beta só pra um teste, né, que o jogo vai ser agora, final do ano e tal. Uhum. Dá pra jogar no Vita e tal, testei lá. Sim, e sim. Aí, velho, português dublado também. Bizarro, eu nem legal, sabia, ninguém avisou, ninguém falou nada, sabe? Ó, legal. Aí o jogo é legalzinho, cara. É legenda e tal, daí o cara, vamos treinar, tutorial, não sei o que. Mas legal. É legal, cara. É, eu curti, assim, tipo, é uma cópia, mas é legal, sabe? É triste jogar com personagens da Sony, assim, Kratos, Cole, o Drake, sabe? E mais uns aleatórios que eu não sabia que existia. É, e aí depois teve a conferência, a press conference lá do Dudu Tavares, né? Criador sim, da BGS. O cara da BGS. E aí que ele falou, né? Que o pessoal pediu. Que, bom, eles esperavam 80 mil pessoas, né? Deu 100 mil, né? Deu 100 mil, 20 mil. Deu 100 mil? Deu 100 mil. Nós recebemos o e-mail oficial da Assessoria de Imprensa. 100 mil pessoas, né? Com... Não, mas 100 mil os 4 dias. Os 4 dias, sim, isso. E aí no segundo dia, que a gente... Vamos lá, com os guri, o Yuri e aí, o Liman aí também, o Eric e tal. Sim, vamos... aí foi todo mundo. Aí a gente encontrou o pessoal do Phoenix Down, encontramos bastante gente. Zabuzeta, BS. Zabuzeta, né? Meu amigo André de Curitiba. Ah, Zabuzeta, um abraço pra você, cara. Você é muito parceiro. Não, foi massa porque eu não conheço ninguém. Eu pedi, eu falei, Six, quem é esse? Six, e aí, seu fulano. Só que o Zabuzeta, eu tava filmando, aí ele parou e disse, você é o Fuca? Eu digo, sim, sou. Ele, eu sou o Zabuzeta. E aí, meu? Tem massa, só você. É, só você. Só Zabuzeta, só você. Na Augusta, só você. Na Augusta. Passando umas minas. Uh-huh. Ele chegou, é, Zabuzeta. Bizarro. Cara. Ai, que idiotice. Não, e aí, o Macaco, né? O Kaique. Kaique. Kaique. Perdeu uma no Street Fighter na BS. A gente. Macaco parceiro, hein? É, tinha uns amigos dele também, o David e a Dani. Macaco, que, ó, eu não estava presente, não foi desta vez que você perdeu pra mim com o Blanca. Ei, perdeu pra mim com o Blanca. Olha ali. É, ele confirmou ainda, né? Confirmou. Já tava perdeu. Pronto lá. Perdeu. Não, ele não. Ele não perdeu, tu deixou. Perdeu. Não sou cara de deixar. Não deixo mulheres, crianças nem grávidas. Só que ele é assim, né? tipo, só que assim, né? Mas o Frajola era assim, saca? O Six ia jogar contra ele, ele dizia assim, Fuca, escolhe o boneco. Ah, tipo, é bem assim. Ele falou, não, Fuca, escolhe. Escolhe o boneco. Não, quando eu ele também, falou eu joguei Fuca, quando... eu falei, bom, né? O Fuca, não, nem um round, cara, vai bem na edição passada. Eu não jogo. Na edição passada também joguei com a Ike, só que eu só ganhei no Mortal dele. Mas assim, eu pensei que eu fosse levar bem mais surra, apanhei sim. pouco. Não, o Kaique é viciado, daí eu pedi pra ele lá do... Que tinha o Tokido e o... Quem é que tava lá também? O... Ah, os do Campeonato Street Fighter? É, o Gamer B, eu não sei direito, eu não sou muito da comunidade. É, também não sou. Mas eles estavam lá na Brasil Game Show pra comemorar os 25 anos do Street Fighter, e tinha um palanque especial do Street Fighter, com um telão, no... na sexta tinha o Campeonato Street Fighter 2 HD, e no sábado Street Fighter 4, então, velho, foi muito emocionante ver o pessoal lá. O Yu Negão, né? O Yu Negão! O Black Music, Pedro, né? Pedro. Ele já viu, postou trilhões de fotos. Ah, ele é o homem das fotos. E o Wilson. Curte, é, o Wilson. Chapa Wilson. E o Anderson. Ah, não foi. Não, tem um tal de Anderson Cardoso, acho. Chateado, hein? Ele não foi. Falou que aí não hashtag, foi. Pois é. É um ouvinte. Os ouvintes? Ah, depois a gente fala os ouvintes. Ok, então, ok, vamos lá. BGS. Então tá. Frajola, olha só. Foi bizarro, porque a gente chegou lá pra falar, as conferências não adianta falar pra vocês porque só vem. É, isso aí. É. E aí, reclamações, o pessoal do IG já fez suficientes, que os staff não sabiam nada, né? Os staff não sabiam nada. Lá fora eles sabiam, lá dentro eles não sabiam nada. É. Não sabiam nada. Eles sabiam orientar o pessoal pra entrar, as fichas só, agora lá dentro, nada. Quem é que, ó, cara, era bizarro, tipo, tá, o pessoal não é jogador mesmo, pra ninguém aqui sabia quem é. Eu não conhecia a foto do Philip, do Assassin's Creed, mas ele tava dando rolê no evento, saca? Muito, tem muito... Se barou nele e ninguém sabia. Opa, é o cara! Daí eu falei com ele, porque eu tinha visto ele no outro dia. É, mas eu conhecia, tipo, Harada, todo mundo conhece, tava lá rodeado de machos. Sim, sim. Da Yakuza dele, bizarra lá. Da Yakuza dele. Mas, velho, tinha... Não, mas tipo, o level designer do PlayStation Battle Stars. Ah, ele jogou com o Dico, né? É, o Dico lá jogando. É, verdade, né? História boa, história boa. E aí chega um cara e fala inglês. Ah, e aí, vamos jogar, vamos bater uma aí, né? Daí o cara jogou com o Dico. E o Dico, quem é tu, tá ligado? E o cara falou, ah, eu sou o level designer aí do jogo. Eu que desenhei tudo aí, tá? É? Do Dico, pessoal. Tá tranquilo, assim. Ok. E tinha muita gente. O cara do Injustice, eu não consegui falar com ele porque a fila tava enorme do Injustice. Sabe qual que é, né? Sim, aquele jogo da DC que é igual do Mortal Kombat. Tem engine do Mortal Kombat. É Mortal Kombat, assim. É Mortal com os heróis. Eu achei interessante. É bom. Eu joguei e achei legal. Eu achei interessante. É maneiro, caô. Uma Bust Buy do Frajola, porque, velho, quem gosta de jogo de luta é muito a fuder, eu tinha achado. Não, eu já tinha visto os vídeos na internet e tinha achado interessante. Aí eu vi ali e achei, ó. Estalões gigantes, assim, tu vai ver no vídeo. Bah, ó, muito foda. O Rising jogamos também. Jogamos o Rise. É, não, é bacana comentar assim a questão dos stands, tá? Logo que nós entrávamos, o destaque era o stand da Konami. Esquerda. Os maiores stands eram da FIFA e do Pro Evolution. Tinha os stands do Pro Evolution do FIFA, tinha o stand do League of Legends, MMO ali, que a galera tinha campeonato. Tinha o campeonato do League of Legends. A galera agitando, aí tinha da Ubisoft, tinha... Era bem pequena, a Ubisoft era bem pequenininha. É, né, da Ubisoft era bem dividido em vários jogos, né? Não. O Ubisoft tinha só Assassin's Creed Revelations. Só Assassin's Creed que eu vi ali e deu, cara. Mas era bem pequeno. Ah, não. Então o dividido era outro. Tinha um do Just Dance, só. Que era Just Dance 4. Ah, era esse. Ah, não, isso. Joguei. Joguei todos de dança. Joguei Everybody Dance. Tinha o da Capcom. Tá, mas voltando ao Just Dance. É boatos mesmo ou é paródia aí que vai ter o Psy lá? Sim, vai ter. Gangnam Style. Olha, eu que já testei o jogo com a minha cópia que eu recebi, né? De presente. Da Ubisoft. Da Ubisoft, isso. Canadá, sempre, vocês sabem que são meus chapas. Eu testei o jogo, só falta... Se não tiver o Psy, cara, tipo... Não vai... É a coisa... É feito no Just Dance. Só música boa. Só música boa. Amo, amei. E os gráficos estão muito bons. É estranho ver. O Everybody Dance não tá tão legal. Eu joguei lá e não... Eu ia dizer, em compensação, aquele jogo de dança da Sony só tem música ruim, cara. É só música ruim. Tem um da Sony, eu nem vi isso. Sim, eu dancei lá. Six dançou com o macaco. Não, com o amigo do macaco. Olha aí, que maravilha. Ah, tá. Tinha a stand da Capcom, tinha Resident Evil 6, o novo Devil May Cry e o novo Lost Planet. Então era meio que, não sei porquê. Tá, mas não saiu, foi lançado aqui. Foi. Terminou o jogo. Tem legenda, será? Sim, tem legenda em português. E o Devil May Cry é bom, cara. Ó, eu vi lá. Vocês falam do Dante Emo, mas é o melhor de todos. Eu vi lá, eu curti a jogabilidade do jogo, hein. É, foda pra caralho, cara. É, interessante. No, tinha Hitman, mas não tava jogável. Não tava jogável. Não, Hitman, cara, que decepção, velho. Eu olhei assim, vi ali a gente 47 estampado ali no stand. Eu, deve ter o jogo. Aí cheguei lá, só tinha Sleeping Dogs. Que bosta. Só Sleeping Dogs pra jogar. Aí, todo mundo tinha o gameplay do Dishonored, que Alex F já virou, me mandou um e-mail ontem. Sim, eu vi. Já virou. Olha só, tinha o Halo 4. Halo 4. Fez um vídeo do Ives falando mal, né? É, Ives falou mal. Ele fez especial para a Frajola. Tu vai ver depois. Especial Frajola. Mas... O 4. Tudo aí, Frajola, olha o lixo. Olha o lixo. Olha o lixo, tô jogando esse lixo aqui. Não que você seja fã, né? Mas não, mas é, tá bonito, né? Tá bem legal, cara. E o Muro, a gente jogou na quinta, porque a gente foi comer uma parada na quinta. Sim, sim, sim. Mas na sexta, velho, impossível entrar ali. Impossível. É. Falar, jogar Halo 4. Isso não tinha como. E aí só na sexta que a gente deu quantos carteirada lá. Consoles teria? Consoles? É, como tu jogava isso aí? Depende, acho que eu no Halo tinha uns 5 ou 6. Eram 3 ali, 3 aqui atrás. Eu acho, mas assim, o melhor stand que tinha ali era da Konami, cara. Não, da Sony, o da Sony tava gigante. O da Sony tinha, tava bom também. Tinha muito jogo pra jogar. O da Sony tinha Vita, tinha muito mas jogo. Mas é legal comentar, Six, que é uma das poucas pegas do mundo que conseguiu reunir Microsoft, Sony e Nintendo em stands iguais, gigantes, assim. E pelo então que eu vi na TV, que foi as 3 de cara, tu já entrava de cara, já tinha as 3 maiores. Não, não, elas eram no fim, assim, era sabe? No fim, cara. Era no... Então a TV... Mentiu. Mostrou ao contrário, elas eram no fim. Mentiu, porque logo do início... De cara era Konami, então entrava, tinha uma tela gigante, e só aí, com o Ryzen, e aí, sabe? É, tinha uma do lado do outro e aí tinha Level Up. Sim, isso aí. Na esquerda ali. É que tinha aquelas barraquinhas ao redor. Tinha barraquinhas. De jogos, isso, tinha Tibia BR. Tinha Tibia BR, tava lá. Tibia, Eco Games. Então, cara, eu... Mas assim, não, agora eu queria falar que e tinha o Wii, tá ligado? Só que na quinta do tinha Wii U. A fila maior pra jogar do que na sexta. Quer dizer, de jornalista. De jornalista. Porque na quinta era só a imprensa, né? E aí quinta tinha essa fila de imprensa pra jogar, só que era uma sala fechada de vidro, assim. Não sim, sim. Era a única sala fechada, assim. Bizarro. Era bem bonito, era bem bonito. E aí... Mas mais bonito ainda era as Boot Babies da Nintendo. Ah, nossa, sim, Julie viu. Ah, meu, eram gatas demais. Amei várias. Tu viu as Boot Babies? Vi, o Fuka me mostrou fotos e vídeos, e vi fotos na internet. Que boa escolha, hein? Nintendo escolheu muito bem. Acho que eram as melhores. Acho que eles foram no meu Facebook, cara, amigos feminino, e chamaram todos. Eram brasileiras? Chegaram a entrevistar. Não, e o vestidinho foi uma escolha linda. Meu? Sim, eu falei assim, venha pra casa desta maneira. Desta maneira, pode vir pra casa. Olá você, venha para minha casa desta maneira. Não, as por favor. Eram da Nintendo, de longe. Até tinha umas gostosas do Pro Evolution vestidas de tipo. Mas eu acho legal assim. Mas ela parecia aquelas mulheres fruta, né? Algumas assim. É. Ah, mas aí que tá, certo. Saca? Também tipo... eu vi que na TV eles só mostraram só as médicas. Tinha também. As enfermeiras de não era? Elas eram de. Eu não lembro de que. Não, era do LOL, isso aí. League of Legends, eu acho. Eu acho que elas eram do MMO lá, saca? Assim. E aí o cara pediu uma que tava com magrinha de óculos. Daí ele pediu. Aí, tá gostando do jogo? Ele tentou fugir do assunto. Não, tu bateu a foto porque tu gosta do jogo. Ele ficou enrolando, daí ele não disse que jogo que era. Daí ele pediu, mas tu sabe qual jogo que ela tava representando? Não. Atenção, mulheres. Lá. Não, mas eu achei interessante. A da Nintendo eu trovei quando eu fui jogar o Wii U. Até vou falar da experiência do Wii U depois, porque ela tava me ensinando como é que joga o Wonderful 101 e eu... Ah, ela era melhor aquela Six, até eu falei com e ela. E aí ela... Bah, eu falei, vou ter que dar uma trova gaúcha nela. Trovadinha. E aí o bah, ô guria, como é que é aí o jogo? Explica direito guria. De novo e tal. Eu falei, bah, ô guria. Bah, ô... Guria. Sabe o que é isso? Paquera. Paquera. E aí, você paquera. É do sul. Sim, você abre todo. Você abriu, né, Leo? Opa. Opa, é hoje, né? Não, imagina sair daqui com uma... Umidade do ar, 95%. E aí, não, eu falei um pouco com ela e tal. Ela disse, eu só entendo desse jogo, porque o resto aqui, eu só sei falar disso, do que tá aqui dentro. É isso aí. Deu, você não chega a jogar. Elas tiveram treinamento. Não, é sério, eu não sei nada. Não é perfeito. Não rolou nada. Não, mas eu acho bacana comentar a questão das meninas da Nintendo, porque todas as outras, elas tinham ou roupas provocantes, ou algum cosplay provocante. Elas não, elas estavam num vestidinho, ele era respeitável, e ao mesmo tempo mostrava todas as qualidades dela. Exatamente, era lindo. As minas não curtiram. Eu tava falando com a Renata Persiqueta, ela disse: por que, que tem boot babies ainda hoje nos negócios? Porque tem que ter nerdão lá pra bater foto, cara. Claro, mulheres... Quanta gente que eu vi batendo foto com as mulheres lá, do nada, assim. Ah, o jogo tal do lado... Via gato, assim, meu Deus do céu. Não, a prova que eu falei ali, o cara bateu foto com a menina lá e não sabia qual jogo que era. Já o que é bizarro. Já sabe? Ao contrário, decepção total com as da Sony, porque as da Sony estavam de calça jeans, tênis e uma camisa polo, que parece da do eletricista da esquina ali, saca? Só que tem um bordado Sony aqui do lado. Camisa azul de gola, vou ter que sair aqui, tá bom? Eu vou ter que sair. Ah, então tá, meu. Dá um tchau aí pra galera. Tchau. Falou, gurizada. Valeu, BGS, foi tudo de bom. São Paulo também. Abraço. E aí, bom, Yuri foi, né? O Yu, eu quero falar que eu joguei... A primeira coisa que me pediu, e aí jogou o Yu. Sim, todos pediram. A primeira coisa que eu disse, Julie, joguei o Yu. ABS. E eu joguei o Wonderful 101, que eu não gostei muito, mas não vou falar. Eu quero falar do Zombie U, que eu joguei bastante. Sim, fala aí, Zombie U. O Zombie U, que é legal... Tu achou legal ele? Ele é divertido. Eu vi pouco dele porque nós não tivemos muito tempo, aí, saca? Cara. Porque nós não tivemos... Eu quero mostrar assim, porque tu tá com a tela na mão, sabe? E a tela tá ali e tu tá jogando. Sim. E aí, assim, né? O que deixa o jogo tenso, não sei se tu vai concordar comigo, é essa parada. Porque tu tá olhando pro jogo, tu tá indo assim, controlando e tal. E aí tu tem que levantar o braço, baixar... Né? E pra escolher a arma, tu tem que olhar pra cá, sabe? Sim. E daí tem o bicho vindo lá no fundo e tu tem que pegar. Meu Deus, e agora? Tu escolhe aqui na rapidez e faz. Deixa muito tenso isso. É. Tu jogou em pé. Sim, todo mundo jogando em pé. Mas lá não tem... É, sentar só o campeonato. E tinha um fio, saca, pra tu não levar embora a parada. Tinha tudo fio. Ah, mas ele é sem fio, né? No caso, ele é sem fio. Ele é sem fio. Mas tinha o fio lá e baterias tal. Baterias recarregáveis. Nossa, tu, mil e uma coisas pra entrar. Até deu treta pra nós entrar, tu lembra? Sim, na sexta tinha fila, fazia volta duas vezes pra entrar lá pro pessoal jogar Wii U. Pessoal normal, né? O pessoal povo. Povo. E nós, como imprensa, tinha fila também, saca? Tava eu, o Fuca e o Ives, a Renata. E depois o Dico entrou conosco pra sim, filmar, o Dico, né? E tinha mais outro cara, acho que era o Zabuzeta. Tu ficava 15 minutos só. Era muito rápido. Era, não sei se era 15 minutos. Não, era 10. 10 minutos, eu acho. Pra entrar tá, e quantos já, Nintendo né, tinha? Pô, tinha, acho que uns 10. É? Nintendo Wii, 8 ou 10. Porque na TV mostrou... Tinha uns 3 aqui, 2 ali, uns 3 aqui. Que tinha o Wonderful 101, que é um joguinho de heróis lá, que tu controla 101 personagens. Isso. Tinha o Zombie U, tinha o Assassin's Creed 3, só a parte do barco. É, tinha os Marios. Tinha o Rayman e tinha o Super Mario New Bros lá, o New Bros 2. E que eu não joguei porque, vou aproveitar no Zombie U que eu não vou jogar tão cedo. Isso. É que na TV mostrou um console, daí você sabe que console é esse? É o novo console da Nintendo. Sabe como ele chegou aqui? Dentro de carro forte, sob proteção de polícia, como alguma coisa de algo de muito valor. Não, mas é complicado isso. Porque quando nós entramos, eles falaram assim, ó, não pode filmar o videogame, não pode filmar o jogo na tela, vocês podem... Só o jogo, sabe? Tu não pode filmar a tela, tem que filmar tu tem que filmar tu jogando, sabe? É. Tipo assim, tinha que aparecer tu mexendo no controle e um pouquinho da tela. Só isso aí podia filmar. Também. Certo, eu não sei, né? Vão quebrar aquele clima. Então. Mas o console é muito parecido. Ele é o Wii mais redondinho, assim. Ele tem as curvas redondas. E eu achei um pouco grande demais. Achei grande. Mas aquela tela lá. Acostuma, eu acho que acostuma. É uma questão de acostumar, assim. O componente ele é foda, vai ser foda pra jogar jogo de luta. Ele é grosso, a espessura daquele. Não, é bem fino. Mas não é definitivo. Ou é? Eu acho que sim. A tela é todo o tamanho dele ou é menor? Praticamente todo. Sim. Praticamente é todo. É que é touchscreen, né? Sim. E tem botões tudo. Tem botões. Mas do Zombie U foi isso. Só que assim, eu até comentei com o Julio quando eu contei pra ele isso aí antes. Vai ser sucesso com os vídeo com os jogos exclusivos pra ele, porque esses multiplataforma. Porque, por exemplo, Assassin's Creed, saca? Ah, qual que vai ser o grande diferencial? Nenhum, porque o controle mostrava o mapa que tu vê no canto da tela. mas é aquele lance, tu desliga o jogo e vai jogar na rua, Assassin's Creed. Não, isso sim, essa vai ser a única vantagem desse jogo multiplataforma. É, alguma coisa a mais também. Eles têm que trazer alguma coisa diferente, mas isso é um assunto pra outro cast. Pode ser, então tá. Pode ser. Minha primeira impressão é essa. Talvez, Que o sucesso nos jogos exclusivos, que aí eles vão poder trabalhar como eles quiserem, mas do controle, sabe? Tiro de parte, aí tem que ter um diferencial, um atrativo a mais. Porque o Zombie U tinha esse diferencial. É que o Zombie U é exclusivo dele, né? Isso eu quero dizer, saca? Essa parte é legal. E aí, não, que deu a treta na fila lá, que deixaram nós três entrar, eu e o Dico. Sim. E a Renata ficou de fora, o Ives ficou de fora e o Zabuzeta. E aí chegou o Teixeira lá e falou, porra, não sei o que, tem que entrar, não sei o que, não sei o que, não pode ter fila e tal. E aí ela brigou com o cara lá, tava contando depois que o cara, uns guris estavam na fila de imprensa e falaram, ô, ela furou fila, não sei o que. E ela não tinha furado fila, daí queriam mandar ela embora dali, não sei o que. É mesmo, ah, eu nem vi. Eu, porra, que, não sei o que, ela me contou... Ela contou o cast também deles, tem, daí, na de quarta-feira passada. Mas ué, foi bizarro, sabe, pessoal? Não tinha tanta coordenação assim. De... O stand que mais tinha opções era da Sony. Sim, tá? É o que falei. O que menos tinha... Jogamos God of War. É. O que menos... Todo mundo já jogou essa. O que menos tinha era o da Microsoft. Não tinha nada. Tinha um carro o Halo, cara. Tinha o Halo, Dance Central e um carro de corrida lá no meio. Tinha o Forza Horizon. Ah, nem vi isso aí. Que era foda. Eu joguei eu nem vi isso aí. O Forza de todos. Porque nem esse Forza do Frajola aí... É aquele que tem que jogar Ryan Gosling lá. Esse é, aquele lá que tem que jogar nível drive, cara. Nível drive, Pô, é tipo Need for Speed ali. É bem o Sim, Fuca não curte corrida, eu acho. Não, mas esse aí é essas corridas legais que eu, sabe, aquelas que eu curto mesmo. Corrida vai, legal, tem que comprar, tudo é corrida legal. É que eu joguei muita coisa também, é isso aí, mas... É que o Forza 4 é um jogo mais sério, né? Mas fala do Rising aí, tu que jogou mais. Eu joguei um pouco, eu achei legal, mas... Pois é, cara, eu acho assim, ó... O controle é meio complicado, mas eu costumo. O Rising, acho, ele veio com uma proposta bem diferente de do que nós conhecíamos em Metal Gear. Eu acho que não... Que se o pessoal... levar muito em conta que é Metal Gear vai... Não, esquece. Não, não é, sabe? Não é Metal Gear, sabe? Não, isso aí tu vê o primeiro vídeo. Não, tu vê, tipo, ele é um jogo que é no mundo Metal Gear, com o Raiden e tal. Eu achei a jogabilidade boa. Eu tinha fé que fosse melhor, mas não é, tá longe de ser ruim. Eu achei curioso a questão da defesa, né? A defesa achei bizarro, assim. Não tem luta com bosses, né? Eu queria ver com os chefes como é que é, porque os chefes têm espadas também. Sim. Ali a galera não tem espadas. É, encontrei o cachorro lá, mas... É, o cachorro, pois é. Parece um jogo de fim de geração e tal, eu achei ele meio feinho, sabe? Ah, isso aí, eu vi falar que as TVs estavam mal calibradas. Pode ser, tomara que sim, porque tipo, sim, porque saca a Frajola, quando tu olha isso. O cenário, sim. Os prédios e tal... É que o God of War tava muito bonito. É que o God of War tá lindo demais, cara, meu Deus. Eu pensei, cara, como é que todos os caras acharam o jogo mais bonito que o 3 ainda? É mais lindo que o 3. E tá bonito. Saca, e o Rising não tá tão bonito, mas tá legal. O Rising, pô. Principalmente, eu tô dizendo isso na questão dos limites dos prédios e tal, o serrilhado, sabe? Achei que tinha muito serrilhado ao redor dos personagens. Sombra serrilhada, isso não é estranho. Talvez tava é que tá inacabado também. Pode né? ser, pode ser. Tipo assim, falta uma polida final no jogo, sabe? Sim, isso é questão de filtros. Eu acredito que sim, sabe? Acredito que isso é uma questão de filtros. Mas a Jola, boa notícia também que me surpreendeu: dublagem não tem mais legenda em português. Ah, importante a legenda mesmo. Não, tudo tem, né, cara? Tudo, eu acho que tudo hoje tem. Cara, mas assim, vou comprar e vou jogar feliz. É que nem eu fizeram, pô, por que não fazem também pro Metal Gear 4? É questão de um DLC só. Pois é, né? É, mas agora esses jogos que já foram. Já foram, é, isso aí já não rola mais, acho. É que vocês vão lançar um novo Metal Gear, pode ser que chama um pessoal novo ali também. É, pode ser, eu acho difícil. É que nem o Uncharted 3. Lançou o 3, 1 e o 2, cara, levantou as vendas deles, cara. Pois é, não. É. Até os preços subiram. Mas é que o Rising é diferente dos outros Metal Gear, saca? Ah, é. É, mas sei lá, tem o nome Metal Gear. Tem o nome. Bom, enfim. Mas assim, todo mundo que jogou assim curtiu. Não é aquela coisa, meu Deus, eu preciso comprar que jogo. Não, mas assim, ó, bacana. A gente não podia filmar lá, né? Não conseguimos filmar. Mas a gente filmou. A gente filmou segundos, assim, saca? O Ives ia jogar, o Ives tava, meu Deus, pra jogar Rise, camuflava a câmera ali. É, não, mas não, eu tava tranquilo, eu comecei a filmar e vi uma mulher assim, não vou filmar com a mão já. Tá bom. É muito chato. Foi legal por ter conhecido os produtores dos jogos legal, e falado bacana, com eles bacana. Como se fossem pessoas normais. E até pra nós, que somos aqui do Sul, eu não conheci ninguém do Kotaku, conheci o Muscioli, conheci o sim, Marcos. Sim. Queria ter conhecido o Bueno, já falei com ele, mas ele não foi, foi só no domingo, acho. Foi a fuder pra conhecer o pessoal do IG, o Teixeira, eu não falava com ele. O Rick Sampaio, eu falei só no boteco, mas até tem pessoal engraçado. Só pra falar, e aí sim, o pessoal, eu conheci o Silvio Luiz, o Thiago Leifert. Ah, o Thiago... Fuca, eu não sei onde ele se meteu na sexta, porque eu falei, bom, tá cheio de gente aqui na Samuvuca, eu vou lá na sala de imprensa tomar uma água e ficar lá um pouco. Falou com o Thiago lá, e sim, e aí começou a entrar gente, ele entrou o cara. Ele tava apresentando no Globo Esporte. Ele tava lá, assim, mas eu falei, será que é esse cara? Eu dei uma olhada, assim, meio cego pra o cara achar dele, eu é. Depois, sabe? Mas tava tranquilo. É que era só da FIFA, né? Ele tava. Não, ele tava na sala, mas a gente foi na sala de imprensa mesmo, sabe? Que era uma sala de imprensa. É que ele... E tinha umas mesas assim ao redor pro pessoal ligar notebook e acessar e postar o conteúdo que viu lá, sabe? A narração do novo FIFA é dele e do... Não. Qual é outro carinha lá que... O Caio. É, Caio. Isso. É, eu do pra ver o show civil Luiz. É, isso e, aí. Na sala de imprensa o pessoal... E o Mauro Betti. E não tinha internet na sala de imprensa. Não tinha internet no BGS. Não funcionou. E o pessoal caiu em cima, né? Imagina, né? Não rolou. Como é que não vai ter internet pra postar? Tá tweetando, né? Que todo mundo... Pois é, os caras... Mas depois funcionava, não funcionava. Eu tava pela 3G. Eu me perdi de Sims porque eu fiquei muito tempo jogando o PlayStation Vita. E quando a gente saiu do ônibus, no transfer lá na sexta... Sim, lembrei. Quem vimos... Eu lembrei do Julie na hora que eu falei... Gritei, Julie! Aí, Julie! Flávia Gazi. Ela, a musa. O amor de Julie. A musa. Só que ao contrário. Meu, a gente... Ela tá vindo embora. Ela é ao contrário. Ela tá vindo embora já. Não, eu queria... Pena que eu não encontrei ninguém do site Omelete, porque eu cheguei lá e disse assim, contrata Super Controle pra fazer parte de games do Omelete. É, contrata aí que a gente... Contrata nós. É, o Omelete não tava lá. Nem os caras do Jovem Nerd. Foi o que o cara do Estou Jogando, a gente tava comentando no Boteco, que esse pessoal tem conteúdo gamer, né? Tipo, o Jovem Nerd lá, o Nerd Player e o Omelete e tal. Whatever. No whatever, nem, tipo, nem foram na feira, não fazem nem... Mas, não fizeram a mínima questão mas, de estar lá pra postar alguma coisa. Mas saiu um vídeo na Omelete da BGS, mas não era a Flávia Gás, era um outro magrão que fez, que eu não conheço ele, sabe? É mesmo? É, tá lá, saca? Porque eu vi ela de relance, ela foi embora, assim. Até queria falar, tem um amigo muito meu lá do Sul, ele é muito fã teu, Julie Mosna, né? Faz porque... Julie Mosna, coração XXX, mas não rolou. E aí, boteco, né? Isso rapidamente, Ives chegou pra caralho. A integração dos estados, então. Não, pois sim, foi o que falaram. Evento Brasil, se caísse uma bomba lá, terminava com todos os podcasts do Brasil. Cara. Praticamente. Sim, meu, não tinha. Tinha o amado Cidade Gamer. Matheus Lima curte, Vivaco. Tá, VGBR em peso. VGBR. Tem que mandar um abraço pro pessoal Chapas, do VGBR. Chapas, VGBR, né? E Azuri, né? Nós já tínhamos encontrado eles lá no... Não, porque quando eu vi, mesmo, eu vi ele com a camiseta do VGBR, mas... Não, eles têm site, porque eu visito a Players. E eu falei, VGBR, curto a Players. Os caras, o quê? Tu tá maluco? Quase apanhou os magrão. O pessoal odeia, tá ligado? Eu falei, tá, eu vou ser a Players, vou visitar a VGBR. E aí, falou bastante com eles. E eu falei pro Azuri, do Azuri, eu tenho cor na Players, mas eu não posto, e eu me divirto em ver o tópico de GIFs. E ele, eu faço tempo que eu não vou lá, digo, tudo bem, já entendi. A Players é importante, sexta-feira estava na Night, comentando com o pessoal como a Players influenciou a internet e como a Players ainda influencia as pessoas do planeta. Six me mandava as coisas da Players, veja isso, clique e veja fotos. 2 meses depois, a galera na internet bombando, assim, Players futuro hoje. Obrigado a todos. Pois é. Igual... Defenderei a Players sempre, obrigado. Ah, o pessoal da VGBR, gente boa pra caralho. Gente. Tá, e aí, lá no boteco, foi quando a gente cantou o Backstreet Boys no karaokê e o Eric. Sim, verdade. As Long As You Love Me. E aí, o que aconteceu, né? Vou lá falar com o Sampaio. Ele tá aí, não tava na BGS, o Henrique Sampaio. Tá, e aí, eu fui lá falar com ele e tal. E o pessoal, o cara tá lá se assim, mijando já, tipo... Que é isso, cara? O que tá rolando aí? Que eu falei no outro dia, na sexta-feira que a gente foi pro Augusto, falei, cara, eu vou dar pra ele. Eu vou ver o São Paulo, vou dar. Esse é Matheus Six em São Paulo. Matheus Six velho, em vem. São Paulo. E aí, ele tá, eu vou falar com ele lá, ele tava com o namorado, né? Deu foda-se, assim, vou lá falar com ele igual. Eu fui lá falar, sério, né, de jogos e tal, o que ele tava achando de toda essa galera de podcast novo aí, e toda essa mutueira de gente aqui no boteco e tal, porque foram eles que organizaram, né? Sim. Porque lá tinha Zerad Gamer, Phoenix Down, God Mode, Nós... O Level Mais. Level Mais... Velho, tinha muita gente, nem sei. Select, sim, tinha Ives, né? Ives estava lá, Ives. Tinha uma galera lá, né? E aí eu pedi pra ele e tal, a gente começou a conversar e tal, e chegou o Dico, né? E o Dico foi muito engraçado que ele falou. Daí o Rick pediu, mas tu é lá do Super Controle, né? Daí o Dico, esse aí é o namorado do Eric. Ele tava lá falando, e tipo, o Rick levou assim, tá, tu é namorado dele, tá legal. E o Dico foi embora. Eu fiquei, porra, o cara. Então, sou o namorado do Eric. A gente tava cantando antes. E o cara, legal, eu também tô com o meu namorado. E nós, o Eric. Que pariu. Tá... E aí ele ficou assim, né? Ele, tá, beleza. Eu sei como o namorado do Eric no fim das contas. Mas, sexta-feira, cara, tem que contar essa história. Que eu fui lá ficar com a menina Ruivinha. Ah, a separatista? Coitado, cara. Não, a gente, como é que é o nome? O Jorge, né? O nosso Jorge lá. O Vitor. Pediu autógrafo pra gente. Um abraço, né? Um abraço. Não, pois é. Abraço ao Jorge aí, que veio de Fortaleza. Fortaleza. Com... Bom dia, pra conhecer todos os sites que ele curte e aí. Ele foi sexta com nós, dá uma banda isso, no Augusta, Augusta, né? Lá no Bar Bahia. Tava lá tomando um trago, pá. E aí, bom, os homens estão aqui, agora vamos diferenciar garotos e homens isso solteiros. Daí eu fui lá no bar, né? E vi uma ruivinha, eu, pô, vou meter meu gaúcho, né? Falei, tô aqui. Gaúchas. Tô aqui como. Six metendo gaúcho. Baguria. Bah, ô guria, algum lugar aqui pra ser que tem muito. E lá no sul, bah, a gente tá meio perdido aqui, tô com uns gaúchos aqui e tal. Six being gaúcho. O quê? É do sul? Adoro Porto Alegre. Adoro. É. Sou eterno em Porto Alegre. Bah, fui lá já, não sei o quê. Ah, legal, tá. Fiquei lá falando com guria de Xbox e de... Olha o assunto que o Six fala. Xbox, ele nem sim, porque ela falou que tem um Xbox. Daí eu, falei, porque eu falei que tava de imprensa na BGF. Eu falei, por que que tu tá aqui? Ah, eu tô ali no, na Brasil Game Show. Sou imprensa na Brasil Game Show. Falei que trabalha pro IG, até falei pro Caio depois, eu trabalho pro Arwick lá do sul. Nem se ela pegar isso, a mulher, tá valendo. Tá valendo, só pra uma noite, né? A gente ficou lá e tal, eu falei, bom, hora de apresentar a menina aos meus amigos lá fora, né? Daí o que que acontece? Levo ela lá fora na rodinha de chapas, e eu pensei, bom, ela vai falar alguma coisa legal, vai falar, oi, sou a fulana. E ela falou, oi, quem aqui quer separar o Nordeste da região sul do país? E tinha o cara de Fortaleza lá, o Jorge. Sim. Né? Cara, eu fiquei muito sem jeito. Porque ela falou isso e todo mundo ficou olhando pra ela assim, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Assassino. Essa que é minha amiga, só que não é mais agora, sabe? E ela, mas seus amigos não estão bêbados. Eu, pois é, olha o que tu falou também dela. E ela foi embora, eu, cara, perdi a minha noite agora, né? E o Caima também, olha a mina que tu vai trazer aqui pra falar com nós. E o Jorge lá, quieto, assim, eu, pá, velho, desculpa, mina separatista aí do caralho. Separatista do caralho. E os caras, olha só as minas que o Six traz aí. E olha que os gaúchos têm fama, hein? Ah, mas foi separatista, chega a mina bombando na separação. É, eu isso, sério, eu não curto. Não, e aí ficou meia hora falando mal da guria e eu tava, pois é. Ah, desculpa, galera, vou beber mais. Mas no boteco também encontramos alguns ouvintes, né? Eu falei muito tempo com o Vini Correia, ele veio lá falar comigo. Pediram do Frajola. Pediram do Frajola, Lanzoni, Giulio, onde estão, cadê vocês? Controle. Pois é, né? Em casa. Trabalhos, empregos não são fáceis. A gente conheceu o Ogro, finalmente, né? Conhecemos o Ogro, que mora em Porto. Só o Phoenix Down, a gente boa pra caralho, né, cara? Na verdade, a gente odeia ele, a gente tá falando só pra ganhar... Né, tudo uns bunda mole. Tem que ter esse ar gay agora. Tudo uns bunda mole. E aí, tudo... Porra, o Alexef, pô! Alexef! Tá louco, o Alexef. Alexef, ele é lenda entre os podcasts, assim, né? Porque o cara participa de tudo. Pois é. Né? O cara participa do Jerônimo. É o Jerônimo. E olha, ele... Ele foi um dos... Porque o Super Controle fechou o bar às 4 da manhã, né? Nós ficamos até o fim. E Alex F ficou conosco até o fim. E mais dois caras que eu não lembro. Mais dois ouvintes. Isso aí. Os caras de boa pra caralho, cara. Cara, o boteco foi muito legal. A gente conheceu muita gente, então já falamos aí. Um abraço pra todo mundo. Já contamos as piores histórias. Tem muito mais, mas... Se esquecemos alguém, nos desculpe, porque foi muitas pessoas em tão pouco tempo. Cara, os ouvintes, um abraço pra todo mundo mesmo. Foi muito foda. Vocês virem falar com a gente, falaram... Tu é tal pessoa, tu é... O cara eu não lembro... conhecido, eu acho, né? Beijo, né? Para as gactas do boteco. Tinha uns 5. Sim, tinha uns 5 meninos. Tinha uns 5, vamos contar. Aí, a Marcela, né? A mina do Caio. A gente, pô, pra caralho, cara. Ela sim. Que gente boa. A Renata Persiqueto também. Gacta, mas tá namorando. O Caio Rufino mandou um beijo pra você. Ah, ela vai ficar. Legal. Cara, foi bem foda, sim. Obrigado a todos. Ano que vem vamos ir todo mundo, né? Porra, caralho. Vamos sério. Ver. Sim. Vamos ver o caralho. Eu gostaria. Eu fiquei. O meu fim de semana sem vocês aqui. Eu estava em programas chatíssimos. Chamei a Funai porque foram todos programas de índio. E eu pensava, e os rapazes. Na Augusta, na BGS, vendo jogos. E eu aqui, decocar. Tava jogando Final Fantasy 3. É, isso aí. Fuca, palavras aí de... Pois é, tem que mandar todo mundo ir pra lá, né, pô? Pois é. A gente vai ter que ir todo mundo, porque todos os fãs que me paravam perguntavam sobre vocês três. Onde vocês estavam. Todos eles. Todos eles, assim, sabe? Um cara não me conhecia no final, ele pediu, quem é o Six, né? Uhum. E o cara falou, é aquele cosplay de viado gaúcho lá. Sim. Que eu tava com a roupa... Não. Isso vale comentar. Estávamos nos arrumando para sair do boteco. Ah, não. Deus Six Deus. Apareceu mano. Com a manta. Cachecol. Ah. E aí todo mundo... Aí todo mundo bulinou o Six. Sofreu muito bullying e dico, tira esse cachecol. Esse cachecol. E eu falei, Six, em frente, vá com o cachecol. E ele foi. Espírito Shinobi. E todo vá. Mundo falou, você tem estilo. Você abraço. Tem estilo. As meninas falaram, mas você é muito estiloso. Você é muito estiloso. A questão é, estiloso é um elogio, sim ou não? É, porque me falaram essa semana também, o seu primo é muito estiloso. obrigado. Tu, ó, tinha 15 pessoas na casa de Eric Seika, 13 falavam não. Foi legal sexta-feira, lembra? Sexta-feira, ah, vou com essa roupa. Isso. Daí eu saí lá. E aí, galera, como é que tô? E os caras, bah, daí eu voltei lá, eu saí. Não, Six foi muito roupa. Bullying. Os caras, não, eu vou lá com outra. Muito bullying, cara. Não, tem até muito gaúcho. Não rico. Deixaram Six usar as roupas que ele gosta. Não foi. Deixaram, não deixaram. É. Foi triste. Six está... Ah, Lucas Bronze, Lucas Pires, caralho. Sim, Justin Lucas Bieber. Pires. E Lucas Pires, abraço. Eu não sabia quem era o Lucas Pires. Eu sabia que ele Six, ia pro evento. Six descobriu 4 horas depois que, aquela, não, que aquele Lucas era o Lucas Pires do Café com Games. Eu não sabia quem ele era. Eu fui com o Lucas Bronze lá, né? Lucas Bronze eu também conheci. É o Justin Bieber, vai. E tá com o cabelo do Justin Bieber. Deve ser irmão, amigo. Dos PI de São Paulo, sabe? Que eu não lembro da cara do Lucas Pires. Inclusive, ele gravou um charter com nós. Ele gravou com pois do é? Café com Games Day, conosco, tava lá jogando Street Fighter e pau. Daí me veio, eu vou pedir quem é esse cara. Vou velho, quem é tu? Daí, eu sou o Lucas Pires. Daí o Lucas Bronze, ah, o quê? Tu não sabia que ele era o Lucas Pires. Velho, tu é o Lucas Pires, como assim? Lucas Pires, Café com Games. Há 4 horas aqui tu não fala nada. Ele, é, então, hã? Eu sou assim. Daí a gente ficou lá, rapaz fumando. Quieto. Bom, o guri, gente boa. É o guri. Filei uns crivos dele, abessa. Ah, é isso aí. Ai, ai, ai. Então tá, semana que vem a gente fala sobre... Ah, aquele cast lá que deu briga entre Fajola e Lanzone. Qual deles, tem? São todos. Aquele todos? Lá da lista. Ixi! Ai, ai, ai. Então, isso aí, facebook.com/supercontrolepodcast, @supercontrolepodcast no Twitter. E quem viu nós lá, falou com nós lá, comenta aí, quem tava afim de ir, quem não foi, não tem desculpa, vamos tomar no cu, deviam ter ido no Boteco. Ou na Brasil Game Show, quem mora longe, tudo bem, mas quem era de São Paulo devia ter chegado lá, né? Porra. E, ou na BGS ou no Boteco, que era tudo perto, então valeu a pena aí pra todo mundo. Pra nós, valeu muito a pena conhecer todo mundo do Brasil, de fora. E ano que vem todo mundo acho que vai tomar, né? O Clone Zonete, se não for, vai tomar, vai apanhar. Eu vou, o Nick foi dentro da mala. Ah, achou bom. Da mala. E Frajola, então, meu. Sim. Né? Se eu for citar o nome de cada um que veio lá no Facebook e disse: cadê o Lanzonete em São Paulo? Lanzone não estava em São Paulo. Lanzone teve que me dingar pra conseguir dinheiro pra ano que vem estar. Vai ter ano que vem? Vai. Se não tiver, eu vou lá também. Ah, só um abraço. Falando uma coisa que o Tavares falou do o criador lá da BGS, ano que vem talvez vai ter 2 eventos, um mais voltado pra jogos, outro pra imprensa. Vai ter a BGS também. E ele falou que vai ter talvez um stand pra podcasts e sites menores. Daí talvez a gente tá lá no meio, assim, com um standzinho. Vamos ver, vamos ter que falar com ele de novo. Dançando Gangnam Style. Ou até lá já passou. Não. Então tá, falou, gente. Até semana que vem. Abaiô. Tchau. Tchau, tá? Tchau. Baguria, tchau.